O verdadeiro show começa agora. Venha você também fazer parte desse show, que é Pop Saudade. Atenção, passageiros. Atenção, passageiros. A máquina do tempo vai fazer uma viagem até o momento memorável dos anos 80, no tempo da discoteca. Novo Pop Saudade 3D. Ao novo Pop Saudade 3D. Olá, sou o meu parceiro gordo aí do frango. Está aqui com a gente, gordo. Forte abraço, meu irmão. Negão da Rede Selva! E aí? Marcelo Raimundo e também a galera da Nossa Água está aqui com a gente. Obrigado! Pop Saudade. Esse é o novo Pop Saudade 3D. Será que tem alguém solteiro hoje aqui, tem? Quem tá solteiro em São Isabel, hein? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Bora! Mais uma assim pra recordar! Quem sabe canta, vai! Clap your hands, alright, 'cause there's a message in the music, so everybody dance, alright. Let's have a good time. We're gonna have a good time. Let's have a good time. We're gonna have a really good time. Let's have a good time. Bora chegar, mano. Saudade. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. A nova. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Bora pra cima então, bora. Alô, seu Isabel. Um, dois, três. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Valeu, Jesus! Sabe que é nóis, Chegoninha? Vamos lá, vamos lá! Pop Saudade chegando, São Jabel. E o Covarde chegando agora! O Corvá chegou. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. E aí? Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Abraçar com muito carinho também. Meu grande amigo Gordo do Frango. Isso aqui recordando com a gente, eu sou o Pop Saudade. Obrigado. Esse aqui é o Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Pop Saudade 3D. A noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto. E o quê? Seus amores. E o nosso amor? Nosso amor, nosso amor não terá fim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Não terá fim. Somente de Lourinho. Está dentro de você. Para baixinha, com muita mãe e carinho, olha aí. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. É a nova super máquina do tempo. Pobre estrela, saudade 3D. Estrela. felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? O meu universo é você. Quem chegou, coronel? Você também. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? O bigodinho da saudade, esse é original. O empresário do Pop Saudade 3D. Chega ao lado da patroa Claudinha. Razões, aqui com a gente, meu grande amigo particular. O Bori Ponte, o bigodinho da saudade. Alô, bigode! O que será da minha vida sem você, amor meu? E aí? Você é minha luz, minha estrela. Meu amor, rapaziada aí do blog. De não tá fácil. 2018, ali. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Felicidade é um instante de prazer. Saudade 3D. Bora, São Jabel! A chuva que cai me lembra você. Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. Os pingos da chuva me levam ao passado. Momentos felizes marcaram nós dois lado a lado. Eu não sei porquê, tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei porquê, tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? A Dirlene de São Jabé, olha aí. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Alô, Jamie! Jurei a mim mesmo que ia te esquecer. Mas é só a chuva cair. Pop Saudade 3D. Novo Pop Saudade 3D. A mais perfeita combinação do passado com o futuro. DJ Paulinho Boy. Esse é o novo Pop Saudade 3D. Saudade. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Bora recobrar, bora. Não esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor. espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. Bora, Cachalhau! Oh! Meu amor é demais. Meu amor! Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Especial aí, a motora Big, tá aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade. Um abraço, Covarde, tá bom? Meu amigo Negão da Rede Selva, Negão, um abraço a você. Chegou o Jimmy! Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre. Bora recordar, bora! Alô, São Jabel! Amor, só você eu quero. Meu irmão, gente! Meu grande amor, te espero, meu amor, te peço. Não me deixe assim. A nova super máquina do tempo. Venha reviver os bons momentos de sua vida. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Pop Saudade. Casal Tatiane, também o Matson, tá aqui com a gente, obrigada. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu Pop Saudade 3D. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se isso for capaz. Neguita, lá de Olho de Deus, tá aqui com a gente, Neguita. Me trouxeram pelo encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. É pop, é saudade. Entender. São Jabel. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Canecas e também camisetas, camisas do Pop Saudade aqui com o Lourinho, tá, gente? Preço emocionado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou... Cadê o Raio Saudade? Ele e o seu grande amor. Não quero saber se você vive bem ou ruim. E aí? Sei que me sinto muito bem assim. O que todos queriam chegou. A nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Novo Pop Saudade. Paulo Garcia, também equipe fantástico, tá aqui com a gente, olha. Sem ter mesmo você aqui, se estou assim. Pop, pop, pop, pop. Foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Sobre bem as meninas, seleção e os primos Caçapar. Tá aqui com a gente, obrigado. Que me sinto muito. A gata do jubileu. De Arara, tu, quem foi o seu mais novo Arara? É muita onda no pobre. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Minha de mim demais. Ô, meu pobre saudade. Minha de mim demais. Olha, gente, a gente chama o Morguinho da atenção de vocês. Meu parceiro DJ Rebelde, a partir de agora vai começar a bater fotos aí da nossa família saudade, tá bom, gente? Disponha aí, se você quiser, por gentileza, pra postar na nossa página social, tá bom? Então, obrigado. DJ Rebelde já bateu a foto da nossa família saudade. E detalhe, gente, é de graça, você não paga nada. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Olha a noiva cadáver! Vai! Mando só para saber que além das mãos chamo você. Bora, compadre. Com o coração vivendo a Deus. Novo Pop Saudade 3D. Um novo conceito em aparelhagens pra você. Amigo Gordo do Frango. Tá aqui com a gente, recordando. Um abraço, compadre. Olha. O David vai ser papai, cara. Olha aí. Olha aí, bigode. Você nasceu. Olha só aí pra o nosso amigo Pipito. Alô, Pipito. Sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio codificar nosso amor. Encheu nosso ar com perfume de flor. Aninha. Aninha, você é o nosso anjo. Pop, pop, pop, pop. A nossa saudade. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Pop! O covarde da saudade. Quero ter você pra sempre junto. Pop Saudade nesse domingo. Chegando junto na quadra da prefeita, gente, lá no Guamá. Seu nosso convidado. Próximo sábado, Pop Saudade. Pela primeira vez, a nova máquina do tempo. Na sede do Cruzeirão, lá na quadra do Damasceno. Domingo 21, pela primeira vez na casa do show Copacabana Eventos, lá no distrito. DJ Paulinho Boy. Aninha, você é o nosso anjo, és a nossa canção. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Hana, oh, oh, oh, Hana. Hana, oh, oh, oh, oh, minha Hana. Com você aprendi ter um amor sem fim. Papi Saudade. Big Dirlene de São Isabel, olha. Alô, Dirlene! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais. Um abraço no meu gordo do frango, tá aqui com a gente, ó. Ah, você é demais pro meu coração. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Novo Pop Saudade. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. É muita hora, olha. Canta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Olha, a gente já tem os disponíveis. CDs ao vivo da festa de hoje. Meu coração. Detalhe, primeira, segunda e terceira faixa. Você é demais. Só no bolo. No meu coração. Corre aqui, pega o teu que tá acabando. O cara tinha 10. Agora só tem 5. Nova Super Máquina do Tempo, aqui você viaja de verdade. Mais um pouco do coração, já cansado da solidão. E aí? E de tanto sofrer. É pra recordar, vai. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. seguinte detalhe, nossa festa vai até 4 da manhã, tá bom? O povo tá acostumado até 3, mas hoje vai até 4. Vamos lá então. Novo Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Olha o DJ Rebelde abatendo as fotos aí da nossa família Saudade. Detalhe, gente, é de graça. Fique à vontade. E aí? Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão. Bora, Bori! Alô, Bigodinho! O som firme esse aqui, ó. Nunca desista do seu objetivo. Essa mulher aí. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Pop! Confesso! Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Nunca desista dos seus ideais. Que nem essa mulher, cara. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pop! Vamos lá aí no Circo Mega Show. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Novo Pop Saudade, a nova febre do mundo do entretenimento. Você não aceitou, então chorei. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Bora, Geraldão! Gente, nossa festa vai até 4 da manhã, tá bom? E o quê? Um dia você vai ser todo meu. Pop Saudade, em Santa Isabel. Pop Saudade. Um dia você vai pensar no que faz e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não traz. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui, oh, oh, oh. E aí, ei? Já cansei disso tudo, baby, já não me iludo, já tenho outra em selo. Olha as meninas pressão, baby, também o primos, caça farra, é, baby, a noiva do jubileu. Iludo, já tenho outra em seu lugar. Hey! Amigo Gazuza, o índio. Sítio de Madeira, aí do Pop Solar. Como é que é? Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh, baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. É a nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. La la la la la la la la la la. Galera aí, é da nossa água, é do 007, obrigado, já já. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão, parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Veloz que o vento leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Ah, ah, ah, ah. Foi na distância que eu te encontrei. Novo Pop Saudade 3D. 3D, 3D, 3D. A nova. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Leva o meu pensamento. Pop Saudade, João Isabel. Aonde eu deixei. Só para recordar. Diga pra ela que o tempo. Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Saudade 3D. Alô, Júlio Monteiro. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Olha o tal de arrocha aí. Olha aí, Júlio Monteiro. Na quadra do em Mosqueiro, na Bahia do Sol, e o DJ Júnior Monteiro tocando nossa canção na quadra do esquento. Em Mosqueiro, na Bahia do Sol, e o DJ Júnior Monteiro tocando nossa canção. Novo Pop Saudade 3D. Cheguei ao ao vivo, gente, da festa de hoje. Pega o seu aqui, só R$5. Tá acabando, tá acabando. Apaixonei, não sei se é certo ou errado essa paixão. Agora sim, tudo o que você queria está diante de você. Novo Pop Saudades. Meu amor, eu prometo te fazer feliz. Eu quero ter você só pra mim. Vem correndo, vem beijar minha boca. Pop Saudade. Me entregar meu coração já é teu. Daqui a pouquinho o quadro da prefeita. Vamos lá. Com você eu quero loucuras, fantasias de amor a realizar. Te quero aqui dentro de mim, na quadra do esquema. Eu digo sonho monteiro, tocando nossa canção na quadra do esquema. Em Mosqueiro, na Bahia do Sol. Eu digo sonho. Bora, agora, bora. Monteiro, tocando nossa canção. Só pra quem dá valor. Manda 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Perdi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu dou um gole e choro, eu dou um gole e choro. Minha vida parou, e que a dela andou. E aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Manda 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Agora tá acabando o CD ao vivo, gente. Vai pro seu João. Tinha 10. Agora só tem 5. Ah, não, só tem 4. Rapaz, acabou de levar um aqui. Corre aqui, corre aqui. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu dou um gole e choro. Eu dou. Alô, Jameson! Alô, Jameson! Minha vida parou, e que a dela andou. E aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo. Novo Pop Saudade 3D. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Saudade do caramba que eu tô. Olha as fotos batidas hoje aqui, tá, gente? Eu vou morrer de amor. Batida, daqui a pouco tá à disposição aí, nos, do Face do Paulinho Boy, também do Rebelde. DJ Paulinho Boy, Adriano Marques e também o DJ deles. Muito fácil de encontrar o nosso Facebook, tá bom, gente? As fotos vão estar por lá. Vai! Manda 007. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Amigo Guga! Aí, Guga! Se abaixou! E aí, lascou!

Vai! Novo Pop Saudade 3D. 3D. 3D, 3D, 3D. Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Me diz quem foi o ladrão, hein? Quem foi o ladrão que te roubou de mim? Toda roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe. Covarde da saudade. Paulinho Boy, covarde. DJ Rebelde, o maestro. O nosso garoto, DJ David. O trio do Paulo Bera. Um abraço também a Rafinha de Carapalu. É com a gente. Alô, Rafinha. Um abraço a você. Esse aí, Bonete, pra nossa família saudade. Fala com o Buiuba aí. Nisei, pra onde olham teus olhos? É, eu não sei. Vamos lá, família! Só sei que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente não vê. Pessoal Lourinho do CD. A fim, o seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir. DJ Paulinho Boy, o covarde da me saudade. Pra onde olham teus olhos? Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Só sei que te queria ao menos uma vez. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Chama Amaral. Seu olhar tão diferente, não vê. Agora sim, tudo que você queria está diante de você. Novo Pop Saudade. Estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. E o quê? E sentir. Ô, Morientão! Me ser. Paulinho Boy. Eu não sei. Vamos lá, família! Só sei que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Obrigado, equipe S, tá com a gente, olha. Mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Bob Saudade. Recife. A nova. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça e a velha linda. Com marca com a tua sandália, com o bigodinho tá na. Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você. Daqui a pouquinho a gente chega na quadra da prefeita, lá no Guamá. E você é nosso convidado. Para da prefeita, vamos lá. Não esqueça da esteira e do chapéu. Yeah! Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Bob Saudade. Pois as praias. As meninas pressões, só aqui com a gente também. E os primos caça-farra. Cadê o jubileu? Sem coisas lá do céu. Mostra aí pro bigode. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura. O que todos que queriam chegou. A nova que super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Existe toda uma saudade, quadra da prefeita. Pra ser explorado. Já chegando junto. Um povo maravilhoso que recebe visitante com. Chamamos Sabe, cara, aquela mulher que tem um olhar sedutor? Era aquela mulher que chega e dá aquele olhar. Teu olhar, ah, esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Pra quê? Não sei. Teu andar, ah, esse teu andar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Olha, gente, quem achou uma chave de uma moto aí no Fio Grande, traz aqui, que tem gratificação aqui, tá bom? Rapaz, tá aqui à procura. Uma chave de uma moto aí no Rio Grande. Olhar, tá bom? Traz aqui que tem gratificação, meu irmão. Teu olhar. Dá-lhe, Paulinho Boy. O covarde da saudade. Teu andar. Ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de... Também o Chico Vira e também o Bebido, um abraço, olha. Então balança pra... Que bom daqui, BS. Um abraço, meu irmão. Teu olhar, DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Esse teu olhar é angelical. Alô, Edejo! Tem um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu olhar. Esse aqui é o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? Viu? Daqui a gente vai agora, né, perfeita? Lá do Gomar. Mais uma do Reginaldo. Essa não, covarde! Essa machuca. Machuca! Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus. Bora, família! Pra me livrar. Olha, o próximo sábado desse amor. E a volta dos DJs do Pop Saudade na Arena Mix, tá, gente? Eu te amo. Arena Mix no comércio tanto, São Pedro, Catamandaré, começando 5 da tarde. Eu te amando tanto, eu nem notava. Saudade versus Marcante. Eram cordéis daqueles. Que todos queriam, chegou a nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei. E aí? Que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão.